Muita alegria em nosso coração, estamos aqui partilhando, participando desse congresso da Juadsa. Nós estamos assim um tanto cansados, viajamos em Curitiba para cá, as atividades não nos permitiram sair antes, diante dos muitos afazeres, mas com muita alegria em nossa alma, estamos esta noite participando deste maravilhoso congresso da mocidade em Santo Amaro. Quantos estão alegres com Jesus Cristo? Uma vez mais. Aleluia. Vamos aos que estão assentados, vamos ficar em pé neste momento e vamos adorar ao Senhor. Nós não viemos aqui esta noite para ouvir o pastor Takayama. Nós viemos aqui esta noite para sentir a glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir o nosso coração e permitir tão somente que o Senhor venha derramar do seu Espírito, que este ambiente seja saturado pela glória do seu Espírito, que o seu poder seja derramado sobre cada coração e almas possam sair daqui revestidos, vestidos, transbordantes na presença do Todo-Poderoso e Soberano Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor de nossas vidas. Vamos adorar ao Senhor neste momento. Nesta noite, não queremos ouvir pastor Takayama. Nesta noite, queremos ouvir o Senhor. Quantos querem ouvir Jesus falar aqui? Quantos querem ver milagres operados por Deus esta noite? Eu quero que cada crente, cada amigo aqui saiba esta noite que Takayama não cura nem dor de barriga. Nós não podemos confiar em homens. Nós estamos aqui crendo que o único que pode curar é Jesus Cristo. Jesus Cristo. E Ele vai curar. Eu creio que Ele vai batizar. Aleluia! Glória a Deus. Eu vou pedir para o técnico de som colocar um pouco mais agudo e tirar um pouco grave, viu? Eu sou meio exigente no som porque minha voz já está quase acabando. Mas eu vou gastá-la todinha pregando a palavra do Senhor. Aleluia. Vamos curvar a nossa cabeça e dizer: Jesus, eu nem quero esperar a oração final para receber o batismo. Quero receber agora. Aleluia. E você vai receber esta noite. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir o nosso coração. O Espírito do Senhor está aqui esta noite. Ele está aqui. Aleluia. Vamos abrir o nosso coração ao Senhor. Soberano e excelso Deus, nesta hora oramos a Ti, porque estamos nesse congresso e queremos sentir a Tua glória, queremos sentir o Teu poder, queremos sentir a Tua unção, queremos sentir a Tua glória, queremos sentir a manifestação da Tua presença, queremos sentir, Senhor Deus, o Teu toque esta noite, curando os enfermos, batizando com o Espírito Santo, libertando os oprimidos, ajudando a levantar almas caídas, quebrantando corações endurecidos, tirando incredulidades. Opera, opera, opera, opera, opera esta noite, Senhor Deus, derrama Teu Espírito. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que ambiente glorioso quando nós vemos o povo falando em línguas estranhas. Ninguém está impedido de glorificar a Deus aqui não, viu? Eu não quero ver nenhum crente de boca calada aqui. Eu quero ver o povo adorando o nome do Senhor. Adorando o nome do Senhor. Aleluia. Não é possível nós dizermos que somos filhos de Deus, somos salvos, temos eternidade, temos esperança nesse mundo em crise e ficar com essa cara de quem chupou uma dúzia de limão azedo. Glorifique ao Senhor, adore ao Senhor, exalte-o nesta noite, porque Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. O amigo que entrou aqui pela primeira vez, e é a primeira vez que você está participando de um culto pentecostal, não se assuste não, no céu vai ser daqui para mais, aleluia. Você no mundo glorifica homens, nós aqui glorificamos Deus. Você no mundo admira homens, nós aqui somente admiramos, glorificamos e exaltamos o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Essa estampa que o crente tem, estampa da esperança em um mundo em crise. Crise está para lá, aqui não, aleluia. Hoje é crise em todo lado, crise no governo, crise na economia, crise na política, crise na energia, crise em todas as esferas, crise na alimentação, crise no futebol, crise por todo lado. Mas aqui não, aleluia, aqui há esperança, aqui há gozo, aqui há alegria, aqui há sorriso, aqui há glória, aqui há confissão, aqui há poder, aqui há salvação, aqui há brilho nos nossos olhos, há esperança em nosso rosto. E é esse povo que está aqui que vai morar no céu, porque nós temos esta convicção, temos esta esperança. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, não sei como é que vamos chegar até o fim desse culto, mas que vai ter gente já falando língua daqui a pouquinho, já vai, aleluia. Você que não falava mais, comece a sentir o toque do Espírito de Deus esta hora, porque você vai falar em línguas esta noite. Batismo com o Espírito Santo não é opção doutrinária, é ordem do Senhor. Recebereis a virtude do céu que há de ser derramado sobre vós. Aleluia, e vamos ser testemunha. Testemunha de quê? De tristeza? Nunca. Testemunha de ódio? Nunca. Testemunha de quê? De pecado? De jeito nenhum. Testemunha de quê? Testemunhas do Senhor, testemunhas de esperança, testemunho de alegria, testemunho de gozo, testemunho de poder. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Xacarabaxarabacarabaca. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Nós estamos atravessando uma época que realmente há crises por todo lado. Há crises até no clero, até nas religiões, sabiam disso? Há crise até nas religiões. Mas eu não vou pregar aqui hoje religião em termos como os homens conotativamente afirmam. Eu não vim aqui pregar Cristo, Jesus. Cristo é esperança para o mundo em crise. Aleluia. Jesus não vai levar uma denominação. Jesus vai levar um povo. Um povo. Um povo. Jesus vai levar um povo que tenha esperança. Aleluia. Eu posso ver o povo aqui, muitos irmãos. E no meio dos irmãos eu vejo branco, eu vejo preto, eu vejo amarelo, vejo gente com bigode, sem bigode, com óculos, sem óculos, vejo gente de todo tipo, careca, com cabelo e assim por diante. Eu vejo rostos, eu vejo gente que não está nem prestando atenção na mensagem. Fazer o quê? Não posso fazer nada. Agora eu vejo uma grande maioria aqui com aquele sorriso, com aquele gozo. Aleluia. Aleluia. E é esta esperança que transparece no seu rosto que nos faz compreender. Nós compreendemos, meus amigos, que há uma esperança neste mundo ainda. Aleluia. Nós podemos olhar fisionomias. Talvez vocês estão olhando pela primeira ou segunda vez um homem com uma cara de japonês pregando Jesus Cristo. Mas o senhor não devia estar pregando o Buda? Eu não, ó. Deixa eu abrir mais, que o meu é menor que o de você. Ó, oh. Pregar Buda por quê? Buda não pode ser esperança, está morto. Jesus Cristo é esperança, ele está vivo. Agora, nós podemos ver fisionomias. Eu vejo gente com todas as fisionomias aqui. E com muita alegria posso contemplar que a quase totalidade está com aquele sorriso bonito, aquela coisa gloriosa de crente pentecostal. Estão querendo por aí acabar até com Pentecoste na igreja, querendo usar cineta e outras coisas mais. Sai pra lá, demônio! Nós vamos continuar glorificando o nome do Senhor até o dia da vinda do Senhor Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Oh, não pode, pastor! Não pode dar glória a Deus aqui. Eu trouxe meus amigos da sociedade, vai escandalizar eles. Sai pra lá, diabo! Nós vamos glorificar o Senhor! Desde quando que barulho pentecostal escandaliza alguém, obreiros do Senhor? Oh, irmão Sherlock, aleluia. Desde quando? Saravá faz barulho sexta-feira a noite toda adorando Satanás, não escandaliza ninguém. Agora vem querer dizer a mim que eu devo ficar quieto, calado? Não vou não. Não vou não. Eu tenho a esperança viva. E por isso tenho louvor vivo. Glorifico a um Deus vivo. Adoramos a um Deus vivo. Somos uma igreja viva. Temos um sorriso vivo. Temos uma certeza viva. Aleluia. Aleluia. Jesus está olhando o coração de cada crente aqui esta noite. Ele sabe o que está acontecendo. Aleluia. Vamos compreender, amigos, senhoras e senhores. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia Sagrada hoje e vamos explicar aos senhores por que razão nós estamos aqui com essa esperança. Porém, nesta noite, ainda amanhã, estaremos falando sobre Cristo, a esperança. Mas eu não poderia deixar de trazer a esta noite, na primeira noite desse trabalho, uma palavra de advertência para algumas pessoas que estão desapercebidas dos reais valores da vida espiritual. Temos observado que há muita gente na trajetória da vida espiritual que estão perdendo esta esperança, cujo tema é tema desse congresso. Talvez haja até obreiros que estão perdendo as esperanças. Trocou os verdadeiros valores pelos valores humanos. Trocou louvor por cântico carnal. Trocou poder de Deus por aparências humanas. E isso não pode acontecer. Por isso, nesta noite, uma primeira noite, eu não poderia deixar. E sinto que Deus deseja que eu fale esta noite sobre esta advertência, porque estamos, meus amados irmãos, num mundo onde realmente ela está em crise. E neste mundo em crise, o crente precisa saber se situar espiritualmente. E a advertência de Deus para nós é esta. Abram comigo a Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, no capítulo 19, versículo 17. Aleluia. Vamos abrir a Bíblia Sagrada e vamos ver neste mundo em crise a advertência que Deus tem para cada um de nós esta noite. Porque esta advertência talvez esteja sendo refletida na vida de muitas pessoas que estão aqui e que eu não poderia deixar de trazer como ministro do Senhor e servo de Deus, cujo compromisso meu não é com a mocidade da Juazza, cujo compromisso meu não é com a convenção das Assembleias de Deus, mas o meu compromisso é com Jesus. Eu não sou servo de homens, eu sou servo de Deus, e tenho que trazer aqui esta palavra esta noite. Gênesis 19, verso 17, diz assim: e aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda a campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Meus irmãos, eu trago esta mensagem esta noite porque eu vejo nela o reflexo do que estava acontecendo naqueles dias de Abraão, de Ló, o mesmo fato acontecendo nos dias de hoje. Hoje temos verdadeiros heróis da fé no nosso contexto da igreja, mas vemos também muitos Lós que estão desanimando. Deus decretou naqueles dias de Abraão uma dura advertência que veria a destruição da cidade onde Ló morava. Havia um decreto de Deus. A crise estava estabelecida. A destruição já estava decretada por Deus. E Deus, quando viu no meio daquele povo corrompido, imoral, a imoralidade chegou a tal ponto de nojo, que o mau cheiro nauseabundo do pecado atingiu as narinas de Deus, e Deus decretou a destruição de Sodoma e Gomorra. Mas no meio dela estava uma família, um povo pequeno, mas ali havia uma família. E Deus decretou a destruição para aquela cidade, mas antes enviou seus anjos para avisar, trazer advertência para aquela família, dizendo para Ló: escapa-te por tua vida. Igreja do Senhor em Santo Amaro, queridos obreiros em Cristo Jesus, nós sabemos, há uma advertência de Deus. Vemos hoje o reflexo, o retrato dos dias de Ló, e sabemos que há uma dura, há um duro decreto de Deus. Essa terra já tem o decreto, ela será destruída. A destruição virá sobre esta terra. Mas Deus está olhando no meio desta Sodoma e Gomorra corrompida, uma família, um povo no meio dela. Deus está olhando para você esta noite aqui e está dizendo: escapa-te por tua vida. Aleluia. Irmãos, eu sinto uma convicção tão grande na minha alma. Eu sinto que não verei a morte. Eu sinto que faço parte da dispensação dos pregadores do arrebatamento. E sinto os anjos acampados aqui ao redor desta reunião esta noite, dizendo a mim, eu sei que está dizendo a você esta hora, e está dizendo a cada um de nós: escapa-te por tua vida. Eu vejo nesses dias gente desanimada porque se escandalizou com o fracasso do irmão fulano, que se escandalizou porque viu erros no irmão ciclano. Meus irmãos, se você for olhar para o homem, vai encontrar erros no melhor homem desta terra. Até homem segundo o coração de Deus, como era Davi, havia erros, e erros crassos, erros quase não poderíamos mencionar aqui esta noite. Você não deve escapar, você não deve continuar nessa vida, você não deve desviar por causa do defeito de fulano ou de ciclano. Não, senhores, Deus está dizendo: escapa-te por tua própria vida, por tua própria vida. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus Cristo. A destruição já está decretada por causa da maldade do povo nesta terra. E nós sabemos que naqueles dias de Ló, dois anjos foram enviados para prevenir, para orientar aquela família da decisão de Deus. E quando amanheceu o dia, a destruição era iminente, meus irmãos. Não havia tempo a perder. Mas sabe o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que os anjos tiveram que chegar no braço de Ló e arrancá-lo para fora da cidade. Irmãos, eles tiveram que apurar a família de Ló, porque a destruição viria a tal ponto, e era muito mais breve do que Ló podia imaginar. O livro, no capítulo 19, verso 16, a Bíblia diz que Ló se deteve, e os anjos tiveram que puxar pelas mãos e o tirar. A Bíblia não menciona por que razão Ló se deteve, mas é bom a gente analisar esta noite. Você é o Ló de hoje. Será que você não está se detendo também? Nós somos os Lós de hoje. Estaremos nós nos detendo? Detendo por muitas razões. Quem sabe Ló queria, a Bíblia não diz por que ele se deteve, mas quem sabe ele queria ainda se condoeu por alguns amigos e queria evangelizar mais alguns amigos. Quem sabe ele se deteve por uma simples apatia, por um descuido. Quem sabe ele se deteve, meus amados irmãos, porque não tomou a palavra dos anjos com a devida seriedade. Havia muitas razões. O fato é que ele corria perigo iminente. Sejam sinceros. Os irmãos estão ou não estão sentindo o anjo falar aqui essa noite? Tem muita gente aqui que não está acreditando que Jesus vem. Está cantando Jesus vem, está pregando Jesus vem, está ensinando Jesus vem, está colocando temas em congresso que Jesus vem, mas não está esperando a vinda do Senhor Jesus. Nesta noite o Espírito do Senhor, os anjos estão aqui avisando: é hora de sair desta Sodoma. É mais breve do que nós imaginamos. A cada momento eu digo para minha esposa, você já pensou, de repente eu estou andando com você aqui com o carro na cidade e de repente nós vemos um clarão brotar nos céus e os clarins começam a tocar e nós saímos do carro e começamos a subir aos céus? Vai acontecer isso mais cedo ou mais tarde. Escapa-te por tua vida, mocidade da Juaza. Aleluia. Oh, aleluia, vai chegar o momento quando nós poderemos contemplar os anjos, os querubins, os serafins, tocando os clarins, e nós subiremos ao encontro do Senhor. Aleluia. Aleluia. Levante a mão para o céu e glorifique a Deus. Aleluia. Está chegando o momento. Oh, glória a Deus. Aleluia. Chacarabachanda. Aleluia. Glória a Deus. Mas vejam bem, meus irmãos, há uma outra advertência aqui ainda. A Bíblia diz: escapa-te por tua vida. Mas a orientação não termina aqui. A Bíblia diz: escapa-te por tua vida em primeiro lugar. Mas se vocês lerem a sequência deste versículo, logo em seguida está dito assim: escapa-te por tua vida, mas não olhes para trás. Por que essa ordem? Parece até tolice. O que é que tem olhar para trás, pastor Takama? Fazia algum mal, dá uma olhadinha só. Pois essa olhadinha transformou a mulher dele numa estátua de sal e ela perdeu a salvação por um olhar. Aleluia. Quando Deus decreta uma ordem, por menor que ela seja, ela deve ser cumprida. Por que é que Deus decretou esta ordem, pastor? Não olhes para trás. Simplesmente, eu creio que era para que o povo entendesse a repugnância que Deus sentia da maldade daquele povo. Repugnância do pecado. tem tanto jovem, tanto crente querendo brincar com o pecado porque pensa que é forte, que é salvo, porque Deus já lhe deu a salvação, o pastor não está vendo, toma a santa ceia, dá o dízimo, canta no coral, tem uma função na igreja, então eu posso cometer um pecadinho. Cuidado! Porque foi dessa forma que o gigante Sansão fracassou, porque ele brincou com o pecado. Deus repudia o pecado, por menor que ele seja. Abandone este pecado, expulse esse demônio da carnalidade esta noite pelo poder do sangue. Não merece o mínimo olhar, nenhum. Xaracalabaxalamas. Para Deus havia chegado o momento de romper definitivamente com aquela vergonha, com aquela imoralidade. Já é chegada a hora, mocidade da Juazza, de romper definitivamente com o pecado. Diga não para Satanás, abaixe o pecado, pise na cabeça dos demônios. Nesta noite, em vergonha, carnalidade, o demônio, o pecado, glorifica a Deus, pise na cabeça do diabo. Romper definitivamente. Vamos romper com os demônios. Não é amanhã que você vai voltar para Jesus, não. Hoje você que está com teu cartão de membro em dia, mas está com a tua alma arrasada. Você que está dizendo que canta, mas a tua alma está chorando. Você que está aqui esta noite dizendo que é moço da igreja, mas partilha com o mundo. Rompa com os demônios esta noite. O Espírito do Senhor vai encher a sua vida para você romper definitivamente com os demônios. Atrás das saudades. Deus determinou que você não olhe para trás, para não ter saudades, para ficar, para evitar desejo de voltar ao pecado. O olhar pode despertar saudades na vida da velha vida. Rompa com o demônio, rompa com o vício, rompa com o pecado, rompa com aqueles teus amigos que querem levar você às drogas. Ah, pastor, não faz mal, um pecadinho. Não brinque com o pecado. Para Deus não tem pecadinho, pecadão, não. Não existe diminutivo, superlativo, não, senhores. Para Deus todo pecado é nojento. E nós somos filhos de Deus. Nós somos o povo de Deus. Nós somos a igreja de Deus. Nós somos obreiros de Deus. Nós somos a mocidade de Deus. Nós somos o povo de Deus. Nós pregamos para Deus, cantamos para Deus, vivemos para Deus. Somos filhos de Deus. Que Jesus disse em Lucas capítulo 9 versículo 62: aquele que põe a mão ao arado e volta-se para trás não está apto para o reino dos céus. Eu vou olhar para trás coisa nenhuma, eu vou olhar para frente, aleluia, oh glória a Deus. E eu quero que a mocidade se abrace com os pastores, nós todos juntos vamos caminhar, estamos chegando mais próximo, aleluia. Esta jornada vai findar, estamos chegando no final desta jornada, não vamos olhar para trás. Não olhar para trás significa o quê? Significa, meus irmãos, o desejo de renúncia. Deus não queria que o seu povo, seus servos, olhassem para trás, porque olhar para trás significava o quê? Podia significar uma volta ao passado. Meus irmãos, podia estimular Não olhar para trás significava estimular o desejo de renúncias. Há pessoas que nunca tomam com seriedade as decisões, a menos que venha drasticamente na sua vida. As decisões, meus irmãos, muitas vezes só são tomadas na hora da dor, na hora do problema. Só vem para Jesus quando vem a dificuldade, a hora que vem a dor. Meus amados irmãos, se os anjos não fossem determinantes em tirar Ló dali, e vem para Jesus quando vem a dificuldade, a hora que vem a dor. Meus amados irmãos, se os anjos não fossem determinantes em tirar Ló dali e sua família, ele nunca teria saído com a sua família. Quantos estão agindo desta mesma forma? Vamos abandonar o pecado? Aleluia! Amém? Não, está fraco. Quantos estão dispostos a hoje fazer um propósito de nunca mais olhar para trás e olhar só para frente e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mas há uma terceira advertência de Deus para o seu povo ainda. Olhem para mim, por favor. Há uma terceira advertência nesta palavra. Depois dele dizer, escapa-te por tua vida, não olhes para trás, ele trouxe a terceira advertência. Ele diz: não pare em toda a campina. Por que é que não podiam parar em toda a campina? Não podia dar uma paradinha para descansar? Na obra do Senhor não existe descanso. Ah, pastor, eu vou dar uma desviadinha, quero conhecer o mundinho colorido. É isso mesmo que o diabo quer? Vai, vai. Vou não. Aleluia. Eu não quero. Mas a palavra que diz não pare em toda campina significa ação, atuação, evangelismo, significa dinamismo, significa constante luta. Por que é que a Bíblia diz que não deviam parar em toda a campina? Porque naquela campina, meus irmãos, era uma região ainda perigosa. Não era só Sodoma e Gomorra que estava contaminada. Aquela região da campina ainda se encontrava cidades de baixo juízo, diz a Bíblia Sagrada. A salvação de Ló não era iniciar a marcha, não. A salvação de Ló estava em terminar a marcha. Você começou e já está aí. Eu estou fraco, pastor. É, sabe como é que é, moço, né? Quem foi que disse que moço é fraco? João não disse isso. Isso é conversa do diabo. Ele diz: filhinhos, sois fortes. Sois fortes. E já tendes vencido quem? Hã? Aleluia. Pisa na cabeça dele hoje. Aleluia. O diabo fica endemoniadinho quando vê um crente. É. Ele vê o povo por aí fora, o mundo, os intelectuais. Ele diz: olha, a moda do povo intelectual é todo mundo andar nu. E o povo obedece o diabo. Ele diz para a mocidade, para a juventude, para os intelectuais, para os estudantes de universitário, gente até boa, pedir bem, filho de milionário. E diz: olha, agora vocês vão andar que nem um palhaço. A moda agora é andar que nem os punks. Já viram os punks? É gente, mulher que raspa aqui que nem aqueles índios moicanos. Eu vi um punk velho de 50, talvez até mais, lá em Amsterdã, o dia que eu estive lá. Era um punk lá de 60 anos. Era um velhinho, pintava metade do bigode de roxo, metade do bigode vermelho, viu? Andava com roupa de tachinha. A calça, a parte de trás, estava toda aberta. Coisas ridículas. O diabo faz o que ele quer com o mundo. O mundo obedece cegamente. O diabo diz: agora, vamos, a moda vai ser todas as moças andar seminua. Todo mundo obedece. Depois o diabo brinca, diz: ah, eu vou melhorar. Agora a moda é todo mundo andar com a saia lá embaixo. Aí todo mundo está vendo, melhorou, o diabo melhorou nada. Ele manda passar uma tesoura lá por trás que abre até lá em cima outra vez. E o mundo obedece, o mundo perdeu a identidade. O que o diabo determina, o mundo faz. Agora o diabo diz para os crentes: faz, crente. O crente olha pro diabo e diz: sai pra lá, demônio. Aleluia! Aleluia! Aleluia! O diabo, quando ele vê os crentes, tem que sair correndo. Ô, Satanás, onde é que você vai? Tem que ir embora. Onde é que você vai, diabo? Ah, eu não posso ficar no meio. Onde é que você estava querendo ficar? Eu queria ficar no meio daqueles crentes. Queria tirar alguns deles, mas não consigo. Quando eu chego perto deles, eles começam a falar uma língua. Não tenho jeito de dominá-los. E não tem mesmo, Satanás. Sai, demônio! Oh, glória a Deus, aleluia. Glorifica a Deus, fala a língua estranha. Receba o batismo esta noite. Receba poder, receba unção, receba glória, receba esperança, receba alegria, receba poder. Xaracalabaxandaraia. Você começou a jornada, não pare na campina, não terminou a jornada, nós estamos continuando. Sai para lá, demônio, sai da frente, Satanás, que nós vamos continuar chegando, aleluia, como atletas de Cristo, chegaremos até o fim da jornada. Oh, glória a Deus. Mateus 10, 22 diz: aquele que perseverar até o fim. O fim está chegando. Pelo amor de Deus, moço, não é hora de você desanimar. Pelo amor de Deus, mãe, você que deu toda uma doutrina para o seu filho, agora está querendo desanimar porque o seu marido não ajuda. E deixa ele para lá. Você não vai perder a salvação por causa dele. Seja salva você e os seus filhos. Vamos todos juntos, porque Deus vai fazer a obra naquela vida. Não pare na campina. A Bíblia diz em Apocalipse 2:10: ser fiel até a morte, e dar-te-ei, e dar-te-ei, e dar-te-ei, e dar-te-ei, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia! Oh, coisa gloriosa! Aleluia, Senhor! Aleluia! Glória a Deus! Há uma quarta orientação de Deus agora. Você que já não está mais na campina. Aleluia. Sabe onde é que Deus está mandando você ir? Não pare em toda a campina e escapa para o monte. Você já chegou no monte? Hã? Monte lembra lugar de decisões. As grandes decisões foram tomadas no monte. As maiores delas. Vocês lembram de Sansão? Hã? O povo, os gazitas queriam acabar com Sansão. Sansão entrou dentro da cidade. E sabe o que é que ele fez? Gazitas significava os inimigos de Sansão. Ele entrou dentro da cidade do povo inimigo, pegou um portão com madeira muito mais grossa do que essa. Ele agachou aquele portão que pesava sei lá quantas toneladas, pesado. Mas Sansão era um gigante de Deus. E ele se abaixou debaixo do portão, enfiou as mãos por baixo do portão e começou arrancar o portão com ferrolho e tudo. Aleluia. A Bíblia diz que ele arrancou os portões da cidade inimiga. E o que é que ele fez? Jogou fora, pastor? Não, ele começou a caminhar com o portão nas costas. Caminhou quantos metros? Um metro. Não, mais, que isso? Deixa. Está faltando fé. Quantos metros? 2 metros. Aquele portão era pesado, pastor. Aleluia. Sansão começou a carregar com aquele portão, com ferrolho, com verga, com umbrais e tudo. E era um portão tremendo da cidade. E ele começou a carregar. 10 metros, pastor. Que? Está faltando fé. 20 metros, pastor. Que? Mais ainda, pastor. 50 metros. Mais. 60 metros, mais. 100, 200 metros, mais. 500 metros, 500 metros é meio quilômetro, pastor, mais. Aleluia. Segundo a Bíblia, ele levou até o Monte Hebron. fica a 40 quilômetros de casa. Aleluia. Foi lá no monte e largou lá em cima. Lá na frente do Monte Hebron. 40 quilômetros. É no monte, aleluia. Igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Estamos vendo luta, estamos vendo o diabo furioso. Mas quanto mais furioso ele está, mais a igreja continua gloriosa. Mas ela continuará gloriosa se a presença de Deus estiver dentro dela. Porque ela, aleluia, a igreja é dominada pela presença do Espírito Santo. Foi no monte que Jesus, em Mateus 24:16, proferiu o seu sermão dizendo: olha, subam para os montes. Você já começou a subir o monte da oração? Hã? Ah, como é que é, pastor? Eu estou fraquinho. Suba para o monte hoje. Suba para o monte. Ah, pastor, mas eu queria uma companheira para casar e não aparece. Eu queria um marido e não aparece de jeito nenhum, pastor. Suba para o monte. Suba, aleluia. Suba para o monte. Suba para o monte. Pastor, mas tem uma coisa que não dá. Eu vivo seprocado, eu não consigo pagar minhas dívidas, está tudo ruim para mim. É porque você está desviado mesmo. Mas hoje você vai subir para o monte. Oh, aleluia. Para que subir ao monte, pastor? A Bíblia diz nesse final do versículo: para que não pereça. Aleluia. Quem vive na campina está no lugar baixo. Campina junta lama. No monte se respira o ar puro. Campina lembra água parada. Monte lembra água viva. Nas campinas juntam-se os vermes. Nos montes se vêm os pássaros. Nas campinas só vêm lugares pouca distância, mas quem sobe no monte tem visões de novos horizontes. Aleluia. Eu já estou vendo coisa gloriosa. Aleluia. Oh, aleluia. Vamos começar a olhar as visões espirituais. A Bíblia diz que nos últimos dias tereis visões. Deus vai mandar visões aqui hoje. Aleluia, glória a Deus. Para que não pereça. A desobediência à ordem dos anjos implicava na perdição para o povo ali, para Ló. Hoje, meus irmãos e amigos, o menosprezo ao evangelho também implica em condenação. Hebreus 2:1 diz: portanto é necessário que atentamos com mais diligência para as coisas que temos ouvido. Lucas 13:5 diz: se não vos arrependerdes, morrereis igualmente. Meus irmãos, eu não quero perecer, eu não quero ficar, você também não quer. Não é verdade? Assim como Deus enviou anjos para Ló, Deus está enviando hoje ministros para falar ao seu coração. É a mensagem que nós temos hoje, meus amados irmãos. Vamos perseverar, porque a esperança é nossa. E escaparemos, aleluia. Não é pelas almas do outro, não. Você tem que escapar, é pela tua própria vida. Não desanime em toda esta jornada. Vamos prosseguir. Eu não poderia deixar de falar alguma coisa que o irmão nos contou. Sabe, meus irmãos, eu sou pastor. E, glória a Deus. Se Deus me desse dois presentes hoje, eu gostaria de ter, meus irmãos, pedir para Deus dois presentes como obreiro. Isso para mim seria fundamental. Que presente seria esse, pastor Takano? Vocês já imaginaram, irmãos obreiros, se Deus desse dois presentes para os irmãos, o que é que os irmãos gostariam de receber de Deus? A mocidade, o que é que a mocidade gostaria de receber de Deus se pudesse receber dois presentes de Deus? Eu pediria para Deus o seguinte: o primeiro presente, porque como obreiro eu preciso desta ferramenta, eu pediria para Deus um termômetro espiritual. Já viram o termômetro? Para medir temperatura. E eu ia pedir para Deus dois presentes. Um seria um termômetro espiritual. Termômetro é aquela coisa que a gente põe na boca assim e mede a temperatura do corpo. Bem, Eu ia pedir um termômetro espiritual para Deus. Para que termômetro espiritual, pastor Takayama? Eu ia chegar antes do congresso começar aqui e eu ia ficar segurando, abria só uma porta e dizia: pastor Firmo, vamos ficar lá na porta com a liderança da mocidade e não vamos deixar nenhum crente entrar nesse congresso sem antes medir a temperatura espiritual deles. E aí, entrando lá, o irmão: opa, irmão, pera um pouquinho, deixa eu ver a tua temperatura. Ah, irmão, ora por mim. Ih, tá muito fraco o pastor Firmo, deixa ele do lado de fora aí. Aí vem entrando outra irmãzinha lá: ah, pastor, que hora que o culto começa? Pera aí, irmão, deixa eu ver a tua temperatura. É, tá fraquinho o pastor Firmo, deixa do lado de fora aí também. Aí daqui a pouco entrando outro: glória a Deus, aleluia, pastor, já vai começar o culto, deixa eu ver a tua temperatura. É, dá pra entrar, vai lá pra Deus, glória a Deus, aleluia. Esse podia entrar. Eu ia segurar tudo quanto é crente com a temperatura baixa lá fora. Mas o que é que você ia fazer, pastor Takayama? Aí eu ia dar o segundo presente que eu ia pedir pra Deus. O que seria isso, pastor? Eu ia pedir para Deus dois presentes. Um seria o termômetro para medir a temperatura espiritual. E o segundo presente seria comprimidos de fogo. Eu ia pedir para Deus uma caixa de comprimido de fogo. Deixa eu ver. Qual é a temperatura desse irmão aí, pastor? Ah, irmão Takayama, ele deu menos 3 graus negativo. E tá ruim. Toma aqui, meu irmão, uma dúzia de comprimido de fogo aqui, ó. Aleluia. E o que é que eu vou fazer com isso, pastor? Vai tomar aqui agora antes do culto começar. E sem água. E o irmão ia começar: mais uma dúzia, pastor. É, você tá muito ruim. E ele começaria aquele irmãozinho bem fraquinho, né? Tomou um já, irmão? Já, pastor. Tá ruim, toma mais 3 direto. Engole logo. Glória a Deus. Tá melhorando, toma mais 2. Glória a Deus. Aleluia. Mais 2. Glória a Deus. Aleluia. Mais 2. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vai tomar a testa cheio do fogo do Espírito de Deus. Alabaxarabacanda. Comece a receber comprimido de fogo esta noite, crente em Cristo Jesus. Estamos no congresso pentecostal. É fogo, porque é o fogo de Deus para uma esperança incontida, inaudita, eterna para todos quantos creem. Levante a mão e glorifique a Deus. Aleluia. Fale em línguas estranhas. Permita que a glória do Senhor seja derramada em sua vida. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Escapa-te por tua vida esta noite. Aleluia. Não te detenhas. Não pare em toda esta campina. Não olhe para trás. Suba para o monte para que não pereça. Receba fogo do Espírito. Aleluia. Glorifica a Deus, sinta o gozo do Espírito esta noite. Glorifica a Deus, permita que o Espírito do Senhor tome conta de cada coração esta hora. E que este fogo seja transmitido, este fogo seja derramado. Que a glória do Senhor seja derramada sobre cada vida. Vamos ficar em pé neste momento, vamos adorar ao Senhor. Deus está batizando, está operando, está salvando, está libertando, está renovando. Há pessoas tomadas pelo poder do Espírito Santo. Deixa o fogo do Senhor inundar a sua vida e a sua alma. Levante a mão e glorifica a Deus. Fale em línguas estranhas. Permita que o Pentecoste seja derramado neste recinto e que a glória do Senhor derrame sobre cada vida, sobre cada coração. Aleluia. Batiza, Jesus. Derrama teu Espírito esta noite. Derrama fogo. Thank you. paragem, minha alvoro de uma imagem diante dos olhos seus. Algo sem vida e estranha aparência, marca da desobediência contra a ordem de Deus. Noite e dia ali, à beira da estrada, era minha, era pousada de andorinhas e pardais. Talvez falasse todo que a conhecia, isto já foi o de um dia, hoje já não serve mais. Água de sal está inerte, está sem vida, a cidade é destruída, é estátua, nada faz. Água de sal, tanto tempo aí tão só, você é mulher de Ló, porque olhou para trás. Isso é fato comprovado. Essa marca do passado atingiu a era atual. Servo de outrora, foi Elias, foi Eliseu. Hoje tudo emudeceu, virou estátua de sal. Milhões de vidas, sem alguém que as socorra. Qual Sodoma e Gomorra, muitos fogem pra zoar. Outros desprezam a ordem de Deus que os ama, mesmo vendo tudo em chama, o coração quer voltar. Tapa de sal, hoje é simplesmente um vulto. Deixastes de prestar culto ao Senhor da criação. Água de sal, só recordações cruéis, quantos passam aos seus pés e morrem sem perdão. Água de sal, eis o mundo à tua frente, Senhor, desperta novamente, devolvendo os dotes seus. Salvar milhões, muito antes que ocorra, qual Sodoma e Gomorra, sou de ira de Deus. Escute bem, os versos meus, não seja estátua de sal, mas um status pra Deus. Cuidado em amor pelo seu jardim, lamenta sua pobreza, ou sim, a tela que foi sua flor. Lamentações de Jeremias dizem claro que mudou o Senhor. O ouro escureceu. O que era lindo tornou-se agora feio, porque o inimigo veio e o mal aconteceu. Amado irmão, você que era como ouro particular, tesouro querido por Deus, Senhor. Enquanto é tempo, caminho se para frente e abrace novamente aquele primeiro amor. Graças a Deus, o hino que escrevi outrora já alcancei vitória e muito feliz me fez. quando alguém estava qual a flor caída, quase a perecer, sem vida, mas renasceu outra vez. Mas nem por isso devo eu ficar. Guarda tu pie y tu corazón cuando entrares en este lugar. Con reverencia te arrodilles en adoración. Aquí es tierra de bendición donde los salvos vienen a clamar. Clame con fe y confianza, el corazón lleno de esperanza. Escucha con mucho amor y él contesta nuestro clamor. Clame con fe y confianza, el corazón lleno de esperanza. Dios nos escucha con mucho amor y él contesta nuestro clamor. Cuando ora baja el poder, muchas señales podemos ver, milagros llueven en profusión. Las maravillas vemos al Santo Espíritu operar, lenguas extrañas vamos a hablar, Dios nos envuelve en santa unción. Clame con fe y confianza, el corazón lleno de esperanza. Dios nos escucha con mucho amor y él contesta nuestro clamor. Clame con fe y confianza, el corazón lleno de esperanza.